A aula de hoje é sobre vaidade, o meu pecado favorito, como diria o outro. Vaidade ou vanglória, ou nome mais técnico, senodoxia. O que é a vanglória? O nome já diz, a glória van, vazia. É a glória que você não tem, mas quer. Essa é a vanglória. E essa foi a última tentação de Jesus. Atira-te daqui, que os anjos... O diabo falou para Jesus, atira-te daqui, que os anjos vão te pegar. Basta você dar uma ordem. Se Jesus estivesse fazendo isso, o que ele estaria fazendo? Apenas buscando uma glória vã, sem sentido, sem motivo e sem utilidade. Era apenas para se mostrar superior. Existe, gente? Boa noite. Dois tipos de vaidade. Vocês vão reconhecer isso. Uma vaidade mais, que a gente pode dizer assim, mais baixa, e outra uma vaidade mais alta. A vaidade mais baixa é aquela que a gente já conhece. Por exemplo, uma pessoa é bonita. E aí ela é vaidosa porque ela é bonita. Agora eu pergunto, essa pessoa que é bonita, ela tem motivo para ser, para se vangloriar? Por quê? Porque ela é bonita? O que ela fez para ser bonita? Nada. Ela nasceu assim. É um dom de Deus. Deus fez ela bonita. E por que ela vai se vangloriar com isso? Tem motivo? Não tem. Por isso que é uma glória vazia. Glória vazia. Você recebe a glória por algo que você não deu causa. Você não tem culpa. Uma pessoa que tem uma bela voz. Ela tem uma bela voz, mas ela nasceu com essa voz. Ela não criou a voz. Então a pessoa se vangloria por algo que recebeu de Deus. Até mesmo, gente. Por exemplo, a inteligência. Você se vangloriar por causa da sua inteligência também é uma glória vã. Porque você é inteligente, porque Deus te deu essa capacidade. O próprio pensamento só existe porque Deus compartilha os seus conosco. Então, a gente já entende essa primeira forma de vaidade, a vaidade mais baixa. Mas há uma vaidade mais alta e mais perigosa, que é a vaidade daqueles mais elevados espiritualmente. Então a pessoa já venceu a gula, a pessoa já venceu a avareza, a pessoa já venceu a luxúria, e aí ela se sente o maior santo do mundo. E ó, a vaidade aí presente. Quer dizer, ela venceu as coisas carnais ligadas ao corpo, mas continua vaidosa. Ou nem continua, às vezes a vaidade aparece nesse momento, no momento que a pessoa se sente mais santa. E essa é a vaidade mais perigosa, que é a vaidade por causa dos dons, das virtudes. Quantas pessoas eu não conheci que tinham um dom espiritual, por exemplo, de profecia, ou de visão, ou de línguas, e se envaidece por isso. Filho, mas você recebeu isso de graça, você não tem motivo nenhum para se envaidecer e se vangloriar disso. Se você tem esse dom, você não mereceu esse dom. Deus te deu porque Ele quis. Se você se envaidece por causa de um dom, isso é uma vanglória. João Climaco fala assim, o demônio da vanglória sente uma particular alegria quando começa a ver que a pessoa está se santificando. O demônio se alegra quando vê que uma pessoa está se santificando, porque ele sabe que ali a vaidade tem grande chance de aparecer. Eles comparam a vaidade a uma cebola. Você já descascou uma cebola? Você tira a casca, o que que vem embaixo dela? Outra casca. E aí você tira a casca e vem mais o quê? Outra casca. A vaidade é assim. Quando você pensa que venceu, ela aparece de novo. E é por isso que ela é perigosa. A vaidade é o pecado do diabo, é o pecado de Adão, é o nosso pecado. Todos nós temos. Todos nós temos. Por quê? Porque nós enxergamos a vida, em primeiro lugar, a partir da nossa posição. Eu não enxergo pelo olhar de vocês, eu enxergo pelos meus olhos. Então eu, meio que naturalmente, sou o centro da minha vida. Então isso é um grande estímulo para eu querer que as glórias sejam dadas a mim. E aí está o perigo. Olha ele de novo. O sol brilha para todos. Da mesma forma, a vanglória encontra alegria em todas as nossas atividades. Por exemplo, eu fico vaidoso por causa do meu jejum. Ele era um monge. E depois, quando suspendo o jejum, para não ser notado, me glorio da minha prudência. Quando eu uso roupas bonitas, sou vencido pela vanglória. Quando então carrego roupas simples, a vanglória está ali também. Me orgulho de ser humilde. Quando falo, sou vencido pela vaidade. Quando calo, me envaideço no meu silêncio. Os monges falavam que a vaidade é como um strep. Sabe o que é strep? Em guerras antigas, eles jogavam na estrada uma armação assim de 3 pontos. E do jeito que você jogasse, ele sempre cai com 3 pontas para o lado. Ele tem 4 pontas, né? Quando você joga, da maneira como for, ele vai cair com 3 pontas para o chão, que vai ser a base, e uma para cima. Então sempre vai ter essa ponta para cima. Quando passar o jipe, alguma coisa, vai furar o pneu. Então eles falavam que a vaidade é como um strep. De qualquer forma que tu jogues no chão, a ponta está pronta para te ferir. Isso é a vaidade. Só que a vaidade não é uma coisa só espiritual, é uma coisa ligada à carne. Sabe por quê? Porque a vaidade também é a busca do prazer. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser notado? Mas por que a vaidade é uma doença? Por que ela se encaixa num curso de doenças espirituais? Simplesmente porque a vaidade é uma mentira. O vaidoso está vivendo uma mentira. O vaidoso, quando ele olha para si e vê um ser digno de glória, ele está se enganando. Porque me diga, o que que nós temos para merecermos glória? Nada, absolutamente nada. Porque o que temos, se é bom, vem de Deus. E eu falo isso, gente, não é clichê pastoral. Olha, tudo que é bom vem de Deus. Não, é a realidade nua e crua. Se há alguma capacidade em alguém, se há alguma coisa especial em nós, nós recebemos isso de Deus. Se não é a mesma coisa que aquele pai, aquela mãe, né, que vai na carteira do pai, pega o dinheiro, dá para o filho e fala, ó, vamos lá na loja, aí comprar um presentinho para o papai, com o dinheiro do papai. Aí, compra o presente, aí o filhinho vai lá e entrega o presentinho para o papai. Aí depois, o filhinho fica todo vaidoso. Nossa, dei um presente para o meu pai, como eu sou bom. Nós, se ficarmos envaidecidos com qualquer coisa que nós temos, é mais ou menos isso que nós fazemos. Somos a criança que recebe do pai e nos envaidecemos por aquilo que não nos pertence. Isso é a vaidade. E por isso ela é uma doença. E qual é o salário da vaidade? Claro, que é a tristeza, porque se ela está ligada a uma mentira. Agora, todas as outras doenças são, todas elas, são uma distorção de algo bom. Né? Por exemplo, o que é a gula? A gula é a distorção de algo bom que é comer. A luxúria é a distorção, o abuso de algo bom que é o sexo. A avareza é a distorção de algo bom que é o dinheiro. Todas elas. Qual é a distorção que ocorre na vaidade? A distorção é que o objeto da glória é que está errado. A palavra não fala que nós nascemos para a glória de Deus? Sim ou não? Então, quando nós desvirtuamos isso e queremos que a glória seja direcionada à nossa vida, aí houve o erro, houve o desvio, houve o pecado, houve a doença. Nós nascemos para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Doroteu de Gaza, aqueles que desejam a glória são semelhantes a um homem nu que procura constantemente um pedacinho de tecido, não importa qual seja, para cobrir a sua indecência. Quem está despido de virtudes procura a glória dos homens. Se você for pensar bem, o que é a vaidade? O que é a busca da glória própria? No fundo é um medo e uma vergonha. Um medo de ser notado como você é de verdade. E vergonha de ser quem você é de verdade. Porque a pessoa vaidosa, ela está sempre montada. Ela está sempre... A pessoa vaidosa, ela está sempre montada. É um personagem. Porque a glória que ela busca não é dela. Ela até acha que pode ser, mas não é. E, na verdade, no fundo, ela tem vergonha de quem ela é mesmo. Com seus defeitos, com as suas manias, com as suas fraquezas. Então ela monta um personagem pronto para ser elogiado pelos outros. E olha a fraqueza. A pessoa é isso aqui que Doroteu fala. É alguém que está tentando cobrir a sua indecência com um pedacinho de pano qualquer. É ficar tentando ser alguém que você não é. Você fica tentando, a pessoa fica tentando provar que é algo que não é, e aí tem que ficar sustentando o personagem todo o tempo. Eu conheço muitas pessoas assim, muitas pessoas assim. Pessoas que ficam tentando sustentar um personagem que eu sei que não é real. Que é um teatro. Mas a pessoa ela tem que sustentar, porque se ela for se mostrar como ela é, não é tão agradável. Isso é vaidade. No fundo, a vaidade que parece algo de alguém forte, né? A vaidade, na verdade, é uma fraqueza, é uma baita de uma fraqueza. Porque a pessoa tenta esconder quem ela é de verdade. Ela nasce da frustração do ser. Se você for comparar a vaidade... A vaidade pode ser comparada a uma paranoia. Quer ver? Paranoia negativa. O João está ali atrás e ele ri. Aí eu falo assim, pô, por que esse cara está rindo? Está achando que é engraçado? Pô, falei aqui, ele deu uma risada. Quer dizer, ele lembrou. Ele é corintiano, lembrou do Barcelona. E riu. Achou. Ele foi ofendido. Ela chora. Aí vamos dizer, aí o Ronaldo dá ri ali atrás. E aí tem outro tipo de paranoia. Né? Eu falei aqui, né, alguma coisa, ele riu. Aí eu penso assim, nossa, eu sou um gênio. Eu sou um mestre da oratória. Eu falei, ele riu lá pelo que eu falei. E nada, ele lembrou do jogo do Barcelona agora e riu. Entende? Então o vaidoso, ele vive nessa paranoia. Tanto negativa quanto positiva, mas nessa paranoia. Porque ele se vê como centro do universo, como centro de tudo. E ele perde a proporção de sua posição no mundo, gente. O homem vaidoso, ele esquece quem ele é e se coloca muito acima. E nós todos temos a tendência para isso, porque, repito, nós enxergamos o mundo da nossa ótica. Você vive 24 horas com você. Então, isso te leva a se ver como centro do mundo mesmo. Então, a gente precisa lutar, exercitar o nosso espírito para não cair nisso. Aliás, se a gente for pensar, isso é fato. Se a gente aprender isso, é ótimo. Ninguém é tão importante, gente. Ninguém é tão importante. Às vezes a gente se acha tão importante. Ai, eu sou tão importante, o que eu faço, tá? Se eu sair, tudo vai parar. O mundo vai parar. Experimenta sair para ver se o mundo para. Não para. Experimenta deixar o teu trabalho para ver se a empresa para. Deixar a tua igreja para ver se ela para. Não para. Não para. Nenhum de nós é tão importante assim. Apesar de muitas vezes nos acharmos. E isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque quando a gente percebe que a gente não é tão importante, fica um pouco mais dentro da proporção real da coisa. E se a gente assumir isso como uma verdade na nossa vida, fica um pouco mais fácil lidar com as coisas. Um exemplo um pouquinho bruto, mas era um homem medieval, então a gente entende. Apesar que eu adoro esse tipo de linguagem. Eu acho que a linguagem que a gente tem hoje é muito politicamente correta e acaba sendo um teatro. Mas o Máximo Confessor, ele fala assim, que o vaidoso é mais ou menos assim. É como aquela mãe que tem uma criança deformada, que nasceu deformada. A criança é feia para dedéu, porque nasceu cheia de deformação, e ela vira e fala, ai, como meu filho é lindo. Porque é dela. Porque se fosse filho do outro, não era bonito. Mas como é dela, ele faz esse exemplo para mostrar como é que é o vaidoso. Mesmo diante do contrário, a pessoa, como é dela, como ela é o centro, tudo dela é bonito, melhor. Eu gosto dessa linguagem. Acho que ela fala o que fala. A linguagem do politicamente correto é muito chato. E outra coisa, o vaidoso é uma pessoa sem paz. Porque imagina você ter que sustentar uma imagem. Você ter que sustentar um personagem que você montou com todas as suas virtudes. Então você monta um personagem de homem santo. Você tem que sustentar isso? Meu, isso tira a tua paz. Por isso que de vez em quando eu dou um chute na jaca, que é para mostrar que eu não sou muito santo, que assim, ninguém me cobra. Porque sustentar uma santidade que não existe é difícil, é complicado, é falso, tira a tua paz. É muito mais fácil você ser quem você é. Agora, é mais fácil. Agora, é certo que talvez você não faça tanto sucesso. Na verdade, eu acho que o vaidoso, muitas vezes, ele é ridículo. E ele cai muito bem naquele texto. Quem quer se salvar vai se perder. Que ele fica tentando salvar a sua imagem, salvar o seu ser diante dos outros, montando esse personagem. Vaidade, na verdade, é uma escravidão. Os pensadores falavam que são teias de aranha que se transformam em cabos de aço. Criação de uma vida paralela. Eu acho que muita gente é vaidosa e eu percebo nisso, sabe quando? Quando eu vejo a importância que algumas pessoas dão a si mesmas. Já viu aquelas pessoas que gostam de falar dos outros, gostam de brincar com os outros, mas vai você falar alguma coisa dela. Vai você fazer qualquer crítica a alguma coisa que ela faça. Ai, meu Deus, o mundo cai. O mundo cai. Por quê? Porque ela é importante. Ela é importante. Fábio, pô, aquele texto que você escreveu tinha um erro de português. Que é isso? Eu não. Não tinha assim aqui. Ah, não. Foi erro de digitação. Eu escrevi viagem com J. O G, o J não estão do lado, né? O dedo fez assim, o erro de digitação. Mas a pessoa não vai aceitar que ela errou. Porque ela é muito importante para ela. Muito importante para ela. Então, uma das coisas que a gente também tem que fazer é o seguinte: eu sou tão importante assim. Sim, eu sou importante para Deus, mas olhando numa visão humana, sou mais um aí que está na peleja. Daqui a pouco eu vou embora. Quem vai lembrar de mim? Você percebeu que as pessoas passam? Quantas pessoas lembram de ti? Você morre. Aí quando você morre, quem lembra de ti? Teus filhos, né? Tua viúva, né? Os irmãos que ficaram e uns poucos amigos. Meu, daqui a pouco, passou mais uma geração, quem é o Edivaldo? Edivaldo? É o marido da Rosa. Ah, marido da... Eu ouvi falar dele. Passou mais uma geração, ninguém mais lembra de você. Você acha que todo mundo é Abraão? Vai ser lembrado de geração em geração? Não, a maioria das pessoas não. Você passa e ninguém mais lembra que você existiu. Então, pô, tem gente que age como se fosse ser lembrado para a posteridade. Hã? Não é assim? Você vê muito jogador de futebol, né? Tem uns pernas de pau, que na época que ele está jogando, né? Vê o Pará. Todo mundo que ouve o futebol sabe quem é o Pará hoje. Quando ele acabar, ninguém mais vai lembrar. Então, olha o contraste entre o Pará que vive hoje, que, né, se ele passar na rua, quem conhece um pouquinho de futebol vai reconhecer, e quando ele parar. Ninguém mais vai lembrar do Pará, quando ele parar. E a vida do jogador de futebol, como é montado hoje essa coisa do sucesso do jogador, é muito simbólica nesse sentido. Eles vivem uma paranoia. Eles criam para eles mesmo um personagem que é muito maior do que o real. E depois muitos sofrem quando param, porque o contraste é muito grande. Mas nós, na nossa vida mais simples, também fazemos isso. Eu estou na igreja, estou pregando. Ai, se eu não pregasse, o que seria de nós? E quando eu não puder mais pregar, como vão sentir minha falta? Vão nada. Vão nada. Então a gente tem que perguntar o seguinte, já que a vaidade é algo que nos cerca, a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a razão por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu faço isso? Para receber glória ou por algum outro motivo mais nobre? E se nós formos muito, muito, muito sinceros, muitas das vezes a gente vai ter que ser honesto com a gente mesmo e falar: olha, eu faço isso aí um pouquinho de vaidade, sim. E não é só as coisas como cantar, pregar. Mas às vezes eu posso até fazer caridade por vaidade. A gente tem que tomar cuidado. Bom, falei da vaidade. Vamos falar do orgulho agora. O que é o orgulho? O orgulho é uma super doença. Super doença. Ela está presente em todas as doenças. Mas ela é pior que a vaidade. Porque a vaidade era assim, é meio uma paranoia. O orgulho, ele tem um pecado que é o de querer ser Deus sem Deus. Querer ser Deus sem Deus. Aí vocês vão falar, pô, olha, Fábio, até aqui eu me encaixei em todas as doenças. Mas agora não. Eu não quero ser Deus. Ah, é? Você que pensa. Todas as vezes que nós agimos com autonomia, ou seja, desprezando a vontade divina, nós estamos falando, eu sou Deus. Porque o que é o Deus? Deus é aquele que determina a existência. Então, quando eu viro as costas para Deus, e a gente faz isso constantemente, e age segundo a nossa direção, então eu estou falando, eu sou o meu Deus. Esse é o orgulho, esse foi o pecado de Satanás, de Lúcifer. E esse foi o pecado de Adão e Eva também. Porque qual foi o pecado deles? Eles quiseram ser deuses para eles mesmos. E o orgulho, ele é diferente da vaidade no seguinte sentido. A vaidade, você quer a atenção e os elogios. O orgulho é pior. O orgulho despreza. Despreza. Ele bate de mãos para o público. Por quê? O orgulho é terrível. Ele se acha, o orgulhoso, realmente se acha superior aos outros. Ele não precisa nem do elogio. Ele está acima disso. Ele se acha realmente superior. Ele se louva e rebaixa o outro. E aonde nós vamos perceber o orgulho? Quando há em nossa fala uma crítica constante ao outro, principalmente usando ironia, ou ira, ou aquele azedume, sabe aquela pessoa azeda quando vai falar dos outros? Ou seja, os outros são sempre inferiores, os outros são sempre loucos, os outros são sempre burros. É um perigo, porque às vezes nós podemos estar caminhando para isso. Eu me basto, é a fala do orgulhoso. Eu não preciso de ninguém. É uma autodivinização. É você dizer, ah, Deus aqui não deve estar muito certo. Agora, se a vaidade é uma paranoia, qual é a doença ligada ao orgulho? Bom, quem estuda segunda-feira comigo vai saber dizer. Qual é a do... Eu lembro que eu falei que Satanás, ele tem uma doença. Qual é? Esquizofrenia. O que é o esquizofrênico? O esquizofrênico é aquele que vive um mundo paralelo, estando dentro de um mundo real. E ele não consegue diferenciar o que é essa criação da fantasia e o que é o real, e ele mistura as duas coisas. O orgulhoso é assim. Ele realmente acredita no seu poder, ele realmente acredita na sua força e no seu valor. O vaidoso, às vezes, ele não sai totalmente da realidade, ele é apenas meio paranoico. O orgulhoso não, ele já saiu da realidade. Ele já virou um esquizofrênico espiritual. Você se acha orgulhoso? Estou perguntando, vocês se acham orgulhosos? João Clímaco falou assim, ó, a mais clara manifestação de que uma pessoa é orgulhosa é o fato de ela achar que não é orgulhosa. Agora, o orgulho também é desvirtuar alguma coisa boa? Sim. O quê? Eu vou explicar. É, mais ou menos, mas o que o orgulho desvirtua? Quando eu falo assim, o orgulho é a autodivinização. Você se auto... se ver... auto se ver é ótimo, né? Como Deus. Mas... o que seria o correto? Bom, aí é um pouquinho mais complexo. Seria como parte de Deus. Pulsida. Está afiada. Nota 10, hein? Porque lembra que em Salmos fala assim, vós sois deuses. Não fala isso? E depois Jesus citou esse salmo para cutucar os fariseus. Não é a palavra que diz, vós sois deuses? Ele foi meio irônico ali, usando uma forma de confundir os que estavam dizendo que ele estava blasfemando. Isso. O que significa vós sois deuses? Ora, quem é nosso Pai? Deus. Nós somos, de alguma maneira, emanação de Deus. Nós fomos criados por Deus. E temos sua imagem e semelhança e temos a sua natureza de alguma forma. Então, de alguma maneira, nós somos deuses. Mas não Deus de receber latria, não é o Deus para receber culto, não é isso. Apenas nós fazemos parte, exatamente o que a Cida falou, dessa natureza divina. Então, e ter consciência disso é o saudável, o bom. E o que é a doença? A doença é você desvirtuar e falar, eu sou Deus, com letra maiúscula. Autônomo. Não, nós somos deuses com letra minúscula, completamente dependentes no ser e na realidade do Deus verdadeiro, com letra maiúscula. A vaidade é paranoica, o orgulho é psicótico. O padre Paulo Ricardo usa o termo psicótico. Eu prefiro esquizofrênico. Eu acho que diz mais. Tem mais a ver. O orgulhoso é semelhante a um indigente que passa fome o dia inteiro e se orgulha porque teve um sonho agradável no qual ele comia. Ele, só porque ele sonhou com ela, ele fica todo orgulhoso. Olha como eu sou bom, eu comi ontem. O orgulhoso, gente, fecha os olhos para a realidade da fragilidade humana. E é isso que a gente precisa olhar. Vocês já repararam, por exemplo, algumas pessoas, como elas ficam absolutamente surpreendidas com a morte? Morre lá o vovô com 95 anos. Por quê? Por que ele não levanta daí? Ele não levantava nem do sofá. Quer que ele levante do caixão? Que é isso que, se não uma total, um total despreparo e uma total falta de realidade, gente. Uma total falta de realidade. Você não enxergar a realidade. Todos nós não vamos passar pela morte? Todos nós não vamos ver a morte na nossa família. É uma realidade. Mas a pessoa, ela está esquizofrênica. Ela não enxerga a realidade. Com a doença também. E pense assim, quantas pessoas não fazem isso como fuga? Hoje em dia, assim, nós estamos cercados de facilidades e conveniências e luxos. Nossa vida é absolutamente luxuosa. Mesmo a pessoa mais simples vive uma vida luxuosa comparado com as pessoas de séculos atrás. E isso tem nos tornado, tem nos colocado numa redoma de vidro. Viramos todos o garoto da bolha. Lembra do garoto da bolha? Estou ficando velho? Então estamos todos virando os garotos da bolha, protegidos por uma redoma, enquanto a realidade está aí nua, crua, mas nós não queremos pensar. Eu lembro na penúltima aula, duas aulas atrás, eu acho que eu falei assim, ó, uma das terapias é pensar sobre a morte. Se vocês vissem a cara da maioria das pessoas, foi até me surpreendeu. Porque eu achava que eu estava falando a coisa mais óbvia do mundo. Minha sogra já fez assim, como assim? Sogra é folgada. Como assim? É, mas o pensar sobre a morte é tentar se colocar na realidade. Pensar sobre doenças. Mas Não é pensamento mórbido, não é ficar a morte, não é ficar assim. Mas é tentar ver como essas coisas são reais e estão aí o tempo todo. E não adianta querer fugir. Não adianta você comprar um PlayStation e ficar jogando o dia inteiro, porque é ótimo. O PlayStation é a melhor coisa que fizer para você fugir da realidade. É uma delícia. Você entra ali e esquece até a conta que você tem que pagar. E as pessoas, elas estão entrando nisso realmente de cabeça e fugindo. Só que a realidade cobra o seu preço e aparece. E aí vem o quê? A surpresa. O desespero. Quando a realidade se coloca como ela é. Então vamos falar das terapias. A gente, para falar da terapia, a gente tem que pensar o seguinte. A vaidade, ela é insistente. Por exemplo, você quer vencer a gula, né? Então você começa a fazer aqui os exercícios espirituais, se controlar, aquilo tudo que a gente falou, e você vence a gula. Venceu, venceu. Não sou mais guloso. A luxúria, você tem problema com filme pornô, com outras coisas, aí você faz exercício. Pô, superei. A vaidade não. Você faz, e quando você acha que superou a vaidade, é capaz de ela aparecer mais forte ainda. Porque você se envaidece por ter superado a vaidade. Então a gente tem que ter isso em consciência, que a luta é difícil. Para isso é necessário o quê? Vocês já viram falar de um dom chamado discernimento dos espíritos? Discernimento dos espíritos não é só para você ver se a pessoa está endemoniada. Endemoniada. Discernimento dos espíritos é você discernir qual é a motivação das coisas. Mas não só do outro, tá? Não é só para discernir se aquele espírito ali está correto, mas é para discernir também o seu espírito. Você perguntar qual é a minha motivação, qual é a minha razão de fazer as coisas. E se nós formos sinceros, vamos ficar surpresos com a nossa resposta. Então, qual é o primeiro remédio, gente? Primeira coisa. Primeiro remédio contra a vaidade. Lembrarmos que todos nós estamos diante de um juiz onisciente, que é Deus. Todos nós estamos diante de um juiz. Juiz condena ou absolve. Todos nós estamos diante desse juiz, mas não é um juiz qualquer. É um juiz onisciente, ou seja, um juiz que sabe todos os teus motivos. Um juiz que conhece o teu espírito melhor do que tu mesmo conhece. Então a primeira terapia, o primeiro remédio dessa terapia é lembrar sempre, estou diante de um juiz onisciente, não adianta enganar, não adianta correr, não adianta fingir. Tudo que eu faço tem que ser o mais honesto possível diante dele. Segundo remédio, de novo, mas agora vocês não vão mais fazer a careta, pensar sobre a morte mais ainda. Pensar sobre algo pior do que a morte. Sobre o inferno. É muito bom, como remédio, pensar sobre o inferno. E pensar o seguinte, todos nós temos uma jaulinha com o nosso nome no inferno. Está construída. Está lá. Tem uma jaulinha lá, Fábio Ribeiro Blanco, CPF e RG, só me esperando. E merecido. Porque eu merecia estar lá. Quando eu penso sobre o inferno, me lembra que se eu tenho o céu, é por graça, é por amor. Que motivo eu tenho de me vangloriar? Então eu olho para o inferno e vejo o meu nome lá. E eu olho para o céu e vejo só um nome, Jesus Cristo. E é pela graça dele que eu estou lá. Eu não fiz nada. Nada, nada, nada. Então esse pensamento é muito bom como segundo remédio. terceiro remédio. Não querer jamais agradar as pessoas. Nunca, jamais, jamais. Nunca querer agradar as pessoas. Ah, Fábio, então você é um desagradável? Não necessariamente. O que nós temos que fazer é fazer o que é certo. O que é verdadeiro. E não o que é de agrado das pessoas. Primeiro, lembre-se que as pessoas são tão doentes quanto você. E se você quiser agradá-las, você vai ter que fazer coisas que pessoas doentes querem. Então, provavelmente, você vai fazer coisas que não são tão legais. As pessoas não querem, muitas vezes, alguém que fale a verdade nua e crua. Eles querem alguém que fale coisas agradáveis. Procure os livros que top 10 dos livros de não ficção. Quais são? 7 deles. Autoajuda. Que o cara fala exatamente aquilo que você quer. Você se sente triste, você se sente chateado, aí você fala assim, poxa, como é que eu faço para vencer isso? Aí você compra o livro e o cara fala, olha, você faz o seguinte, repete 2 trilhões de vezes que você é campeão, que você é poderoso, que você é vencedor, e você vai repetindo isso, vai repetindo isso. Aí você fala, olha a fórmula do meu sucesso. E uma mentira. E o pior, é uma mentira. Você vai repetir uma mentira várias vezes. Livro de autoajuda serve só para ajudar o escritor. Ajudar o escritor. É uma autoajuda do escritor. E serve só para afagar egos carentes. A verdade é essa. Aí a pessoa se inscreve no curso de doenças espirituais feito pelo padre Paulo Ricardo e aqui ministrado pelo Fábio Blanco, e que você sai do curso e fala, pô, não tem remédio nenhum aí? O problema é que é a verdade. É a verdade, eu vou contar uma coisa para vocês, é dura. Mas tem saída. Só que a saída não é exatamente como a gente quer. A gente quer uma saída facinha. A gente quer aprender inglês dormindo. Não quer? Quarto remédio. Ver-se medíocre. Você se sente medíocre? Deveria, porque vocês são. E eu sou. O que é o ser medíocre? É o ser que não é nem o melhor e nem o pior. Ele está no meio. Ele é muito parecido com todos os outros. Ele é o medíocre. Eu sei que essa palavra foi desvirtuada do seu sentido original. Mas todos nós somos medíocres. Então, assim, perceba, não precisa fazer força de pensamento. Não é uma coisa que você vai fazer força. Apenas observe a realidade. Eu já perguntei isso para vocês. Vocês conhecem pessoas, falando de uma maneira bem natural, melhores do que vocês? Que vocês só, pô, essas pessoas... Conhecem? Agora, vocês conhecem pessoas piores também? Bom, esse é o sentimento universal. Todo mundo vê isso. Todo mundo percebe isso. Então, onde eu estou nessa posição? Estou no meio campo. Eu não sou nem bonzão, mas também não sou pior. Eu sou um medíocre. E o que há de mal em ser medíocre? Nada. Olha, ser medíocre tem suas grandes vantagens. Viu? Dá bem menos dor de cabeça. E é isso aí. É a nossa vida. É a vida de quase todo mundo, gente. Quase todo mundo. Nem todo mundo é o Silvio Santos. Silvio Santos tem um. Há 80 anos só tem ele, Silvio Santos. Mas até o Silvio Santos, se fizer esse exercício, ele vai ver pessoas melhores e pessoas piores. O Silvio ser melhor, pior também depende do referencial. Sim, você enxerga como ser melhor. Claro, claro. Pode ser melhor em uma coisa, pior, depende do que você enxerga. Se for vaidoso, é diferente. Então, mas porque o vaidoso, ele está fora de uma visão real. Por isso que o orgulhoso, principalmente. Por isso que esse é um remédio. Lembrar que nós somos medíocres, nós somos pessoas comuns. Não cometa o erro daqueles. Porque Jesus dá um exemplo de um fariseu, lembra? Orando. Senhor, obrigado porque eu não sou que nem eles. Eu sou um cara que te honra. Pô, orgulho mesmo, né? Mas também não caia em outro erro. Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Não, você não é. Você não conseguiu ser especial para melhor, vai querer ser especial para pior. Está querendo ser especial do mesmo jeito. Quer chamar atenção do mesmo jeito. Não, eu não sou nem o melhor. Quer se destacar. Eu não sou nem o grande e nem o pior. Eu sou um medíocre. E se nós aceitarmos isso, a coisa fica mais fácil. É uma ótima terapia para a vaidade, é uma ótima terapia para o orgulho. Um exercício é... Eu sei que algumas pessoas pensam assim, caramba, o Fábio tem um conhecimento, o Fábio sabe isso, sabe aquilo. Isso é ótimo para eu ficar vaidoso. É ótimo para eu ficar orgulhoso. Porém, eu tenho... Um exercício que eu já faço há algum tempo. Toda vez que alguém me elogia, eu gosto, claro, quem não gosta de ser elogiado. Mas toda vez que alguém me elogia, eu lembro das centenas de homens que eu conheço. Não, não estou nem falando de escritor de livro, que aí também seria vaidade. Eu conheço muitos homens que são superiores a mim, Tomás de Aquino, Aristóteles. Besta. Não, não é isso. Eu lembro de homens que eu conheço que... Eu falo assim, meu, eu não sei nada. Que bom. É um exercício. E mesmo assim, isso não me livra da vaidade. Mas pelo menos vai tentando me segurar. Porque realmente, gente, só existe o MEC porque a nossa formação é muito ruim. Muito ruim, desculpa. A formação de vocês é muito ruim. Formação de instrução, escolar, formação de conhecimento. Porque se eu tivesse nascido, por exemplo, no começo do século XX, no Brasil talvez, não sei, eu não tenho muita referência. Por exemplo, pega na Áustria. Eu não vinha com esse meu papinho dar curso para aqueles caras, porque eles iam me trazer questões que eu hoje ainda estou estudando. Vocês estão entendendo? Então, se eu ficar vaidoso porque eu estou ensinando algumas coisas, eu estou sendo uma besta quadrada, eu estou fugindo da realidade, porque eu sei muito bem que a realidade e a profundeza das coisas ainda está muito além. Isso é bom, porque eu estou construindo com vocês. O que eu estou fazendo é, estou construindo, talvez esteja um pouquinho à frente, mas estou trazendo junto e vamos construindo. Eu também estou construindo muita coisa. Eu tenho 36 anos, né? Além disso. Mas ainda assim não estou livre da vaidade. Claro que eu não estou livre da vaidade. Mas são exercícios. Então, lembre assim, se você se acha bom em alguma coisa, se você se acha um bom cantor, Letícia, se acha uma boa cantora, lembre de ótimas cantoras que te deixam no chinelo. E tia é bom guitarrista, lembre-se. Você fala assim, eu sou bom. Aí tu lembra do Ig Malmsteen, do Steve Vai, e fala assim, não, eu não sou tão bom assim. Exemplo, Neymar. Você achava o máximo. É, ótimo. É. Neymar, você se achava bom? Lembre-se do Messi. Eu gostei da fala dele no final, não sei qual era a intenção. Mas ele falou assim, nós aprendemos a jogar futebol hoje. É difícil para um cara desse falar isso. Mas falou. Neymar, olha o Messi, olha o Iniesta, olha o Xavi. Não, mas é um ótimo exemplo, cai muito bem aqui. No que você faz que você se acha bom, lembre-se sempre daqueles que são melhores. E tente aprender com eles. Porque eu conheço gente que só anda com gente inferior a ele. Conheço gente assim. Exatamente. Para poder se sentir melhor. Conheço pessoas, eu conheço, por exemplo, conheço moças bonitas que só andam com mulher feia. É. Só andam com moça feia. Claro, ela vai ser sempre a mais bonita. Né? Ela vai ser destacada. Magrinho que só anda com gordo, né? E vai lá. Porque quer se destacar. Você tem uma coisa contra gordo? Eu não sou, papai. Sempre fui. Então, além disso, além de buscar pessoas, nós fazermos... Fala, senhor. Esses, digamos assim, essas observações para conselhos sobre vaidade, assim, e tal, você está falando no nível individual. Tá? Sim, sim. E os grupos de pessoas e nações é mais ou menos. Ocorre também. Apesar que os grupos de nações são formados por indivíduos. Então você pega, por exemplo, a Alemanha nazista. Ela houve uma pregação de orgulho de sua raça. Mas, a gente pode falar como nação, mas também não dá para tirar que são pregações de homens que infiltraram outros homens. E seria até injusto eu falar assim, por exemplo, a nação alemã se orgulhava, porque muitos alemães não se orgulharam daquilo, até fugiram de lá. Então, sempre assim, quando a gente fala em grupos, de uma maneira assim, às vezes num estudo mais didático, menos didático, depende, você pode até falar. Mas a gente não dá para esquecer que mesmo essas grandes nações são formadas por indivíduos. E que às vezes as propagações das ideias são dadas também. Às vezes não sempre, são dadas por indivíduos. E quem recebe as ideias são indivíduos. Então eu entendi, mas sempre tem que fazer essa ressalva. Porque são os indivíduos é que fazem a diferença. Mesmo japonês ortodoxo também. Sim, mas mesmo eu falar, o povo judeu é orgulhoso. Sim, de uma maneira geral, sim. Mas existem judeus que não são. Existem judeus que não têm orgulho de ser judeu. Tem judeu que luta para destruir Israel. Para entender. Entende? Então sempre tem que fazer essa ressalva. Agora, a gente tem que lembrar daquilo que Paulo falou. Que é difícil para a gente. Quando ele fala assim, tenha os outros como superiores a você. Bom, é um pouco difícil, porque aí você lembra do cara que assalta a velhinha na saída do banco. Como que você vai ver esse cara como superior a você? Você vê? Não. Mas Paulo indica isso. Veja os outros como superiores a você. Uma tática é a seguinte. Você falar o seguinte. Não. Essa pessoa ela deve ser superior a mim. Se ela tivesse nascido no berço que eu nasci. Se ela tivesse recebido os dons que eu recebi. Se ela tivesse tido as oportunidades que eu tive. Talvez ela fosse melhor que eu. É bem. Eu não estou falando que as coisas se justificam. Mas às vezes, todos nós somos feitos das circunstâncias que nos cercam e o quanto você consegue se aproveitar delas, né? Você teve um pai que pôde te pagar uma bela numa escola e uma bela na faculdade. Você não vai falar assim, ah, não, eu quero conseguir as coisas por mim. Não, não é, pô, você está querendo pagar, pai? Tá aí, tô dentro. Vou tentar usar isso da melhor maneira. E às vezes o cara que está lá assaltando velhinha não justifica, mas talvez se ele tivesse um pai que tivesse dado, talvez ele não estava assaltando velhinha. Talvez. Então um exercício para nós. Como a terapia é para nós, um exercício que eles indicam é esse. Aquelas pessoas, se tivesse a oportunidade que eu tive, provavelmente seriam melhores do que eu. O próprio Cristo... Na cruz, olha para aquelas pessoas e fala assim, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que eles fazem. É uma grande prova de misericórdia. E nós, às vezes, somos muito mais justos. Cuidado, porque a palavra fala, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Você quer se matar? Nós vamos folgar na injustiça, mas a misericórdia, o perdão sempre tem que estar em nós. Então a gente deve enxergar as pessoas também, imaginando que elas seriam se elas tivessem vivido as nossas circunstâncias. Bom, basicamente é isso. O curso, como eu falei, ele é mais para você detectar problemas. E detectando os problemas, fica mais fácil de você lutar contra eles. Os remédios são todos mais ou menos parecidos, certo? Mas estão aí à nossa disposição. Como eu prometi, eu vou fazer uma apostila, um resumo desse curso. E gostaria que vocês, com o tempo, me dessem um retorno do que vocês acharam, o que vocês pensaram, se tem alguma dúvida. Tá bom? Alguma pergunta dessa aula, do curso? Hã? Ninguém vai fazer pergunta, todo mundo tá... Mas antes... Bom, então terminamos o nosso curso por aqui.